desenvolveremos nesta parte sobre o tema A Geografia do Estado do Rio de Janeiro, os aspectos físicos deste estado. Abordaremos sobre o relevo deste lindo estado. Inicialmente, queremos demonstrar que o relevo do estado do Rio de Janeiro é um relevo muito simples. É um relevo predominantemente de planícies. Se não, vejamos, 51% da sua hipsometria varia de 0 até 200 metros. 43% de 200 metros até 900 metros. E somente 6% de 900 metros até o seu pico culminante de 2.789 metros. Portanto, como nós vimos, é um relevo onde as planícies predominam. E vamos então começar falando primeiro sobre as planícies. Na parte norte do estado se desenvolve uma grande planície onde nós vamos encontrar a região dos Campos de Goitacazes, onde temos aí inserido o curso inferior do Rio Paraíba do Sul. Esta planície domina toda esta região com terrenos terciários e terrenos quaternários na área do nosso litoral. É uma região, portanto, de pequenas altitudes, incluindo também aí uma vegetação herbácea predominantemente, e dentro deste, no litoral desta região, nós vamos encontrar a presença das restingas, principalmente a restinga que tem aí no seu bojo o único Parque Nacional de Restinga, que é a área de Jurubatiba. Então, o Parque Nacional de Jurubatiba é um parque muito novo. Ele foi criado em 1997. Ele tem aproximadamente, este parque nacional, 15 mil hectares e tem na sua formação 18 pequenas áreas lagunares e uma grande restinga. Então, este parque veio para que nós, então, aí pudéssemos dar continuidade a esta área, criando, portanto, uma condição de que o homem não se tomasse posse dela e fazendo com que o ecoturismo aí se desenvolvesse. Em seguida, nós vamos encontrar também uma planície com restingas também, com uma área lagunar importante, onde nós temos a chamada Costa do Sol, porque a primeira parte do aqui mencionada, nós temos a área de Macaé, a área de Quissamã, onde se encontra esse parque. E seguindo esta região, nós vamos encontrar a Costa do Sol. É uma região belíssima, com municípios de um desenvolvimento turístico muito grande dentro do estado do Rio e dentro do próprio Brasil, onde nós temos a Lagoa de Araruama, a Lagoa de Saquarema e a Lagoa de Maricá, sendo que a maior delas é a Lagoa de Araruama. Araruama significa em tupi comedouro de araras. Vamos dando continuidade a estas regiões de planícies, vamos passar para a parte central do nosso estado. Aí nós vamos deparar com uma região já completamente diferente, com o predomínio das altas altitudes, altitudes que vão até 2.300 metros e altitudes que nos levam a uma região chamada região serrana da Serra do Mar. Há um predomínio absoluto de áreas antigas, planaltos que já foram bastante erodidos. Inclusive, dizem os geógrafos que mais de 800 metros de altitude já se perdeu a partir do pré-cambriano, então é uma região muito antiga, havendo predomínio de granitos e alguns gneisses na sua geologia. A sua forma, a sua geomorfologia, ela tem grandes paredões abruptos, paredões estes que são intercalados por lindos vales, formando, aliás, uma bela paisagem, sendo que inserido dentro desta Serra do Mar, nós vamos encontrar resquícios da nossa Mata Atlântica. Dentro desta região, três municípios se destacam: o município de Nova Friburgo, município de Teresópolis e o município de Petrópolis. Fazendo parte do município, segundo alguns admitem isto, mas não é a verdade, nós vamos encontrar o famoso Dedo de Deus. Mas o Dedo de Deus está no antigo município de Magé, num distrito, e que hoje passou a ser município. Esta região, ela sofreu como se fosse um abalo tectônico muito grande em janeiro deste ano. Um tsunami, podemos assim dizer, entre aspas, tomou conta desta região. Uma altíssima pluviosidade dominou a área, e com este domínio desta alta pluviosidade, milhares, pelo menos mais de 1.000 pessoas tiveram as suas vidas ceifadas. E as cidades de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, principalmente Nova Friburgo, tiveram-se um sofrimento muito grande, porque houve uma inundação em quase toda a área. E as inundações que arrasaram com muitos vales, esses vales lindos que dominavam, que dominam esta região, eles foram as enxurradas, grandes matacões eram rolados a uma velocidade de mais de 200 quilômetros, fazendo com que as famílias perdessem tudo e vidas foram aí ceifadas. Nós tínhamos uma área de olericultura, numa região que dava para todo o nosso estado do Rio de Janeiro, uma agricultura muito importante de verduras. Mais de 70% desta região servia o estado do Rio de Janeiro, e esta área foi completamente alagada, destruindo quase toda a região olerícola desta área. Mas o povo está tentando, como os próprios governos, a passos ainda um pouco, não com muita violência, mas com pouco, um trabalho muito político feito aí de forma muito devagar, mas tentando reconstituir a vida nestas cidades, Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Saindo desta região, nós vamos encontrar, paralelamente à Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira já é completamente diferente, principalmente na sua geologia. Ela surgiu no Jurássico, enquanto a Serra do Mar é do pré-cambriano, muito antiga, a região de Itatiaia, que significa pedras agudas, pelos indígenas que aí dominaram a região. Esta área surgiu no Jurássico, por exemplo, no Mesozoico. E vamos deparar com o pico culminante do estado do Rio de Janeiro, aí inserido, que é o pico culminante das Agulhas Negras, com 2.789 metros. Eu quero fazer um parêntese e dizer que em 1963, junto com um grupo de geógrafos, nós fomos à área e ficamos nas prateleiras deste sienito, que é o tipo de rocha aí existente. E ali nós então sentimos, no mês de junho de 1963, uma temperatura muito baixa, chegando a 6 graus abaixo de zero. No dia seguinte, nós saímos das prateleiras e caminhamos para o parque, no início do parque, a 1.000 metros de altitude, onde nós passamos pela mata, pela região da floresta aí existente, e fizemos esta incursão em torno mais ou menos de 12 horas, o que aliás nos castigou bastante, mas foi um algo que até hoje lembro-me com muita propriedade. Essas duas áreas comentadas, no primeiro da Serra do Mar, nós temos o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Este Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi aí implantada em 1939, novembro de 1939. E na região de Itatiaia, nós temos aí criado em julho de 1937 o Parque Nacional de Itatiaia. E nas duas áreas, o ecoturismo tem uma importância de altíssima relevância, em que os montanhistas são aí levados para reconhecer, para conhecer estas belas paisagens que aí estão inseridas. Partindo para o sul do estado do Rio de Janeiro, nós vamos deparar com uma planície, que é a planície da Guanabara, que alguns chamam de planície fluminense, e vamos entrar no sul da região de Paraty. E aí em Paraty, Angra dos Reis, nós vamos ter o relevo já completamente diferente, altamente desgastado, também pré-cambriano, com áreas de granitos, e caem de uma forma abrupta, formando mar de morros, é assim chamado pelos geógrafos esta região, no alto passando pelo alto dessa área, a gente visualiza como se fosse um mar de morros aí existentes. Na costa, na área do litoral desta região, vamos encontrar uma grande quantidade de ilhas, mais de 365 ilhas dentro deste litoral, e a maior de todas, que aliás é a terceira do Brasil, que é a Ilha Grande, em que se faz um ecoturismo de grande importância para o turismo do estado do Rio de Janeiro. Eu deixei de propósito a área da cidade do Rio de Janeiro, porque nós a trataremos de uma forma especial nas nossas próximas ligações que nós faremos. Então, nós temos aí, em rápidas pinceladas, o que é o relevo do nosso estado. Esse relevo muito bonito, é um relevo muito antigo na sua maior parte, e o litoral, claro, já completamente comentado, com a presença de áreas de lagunares e a presença, então, de solos quaternários e terciários. Muito obrigado.